fóruns regionais, municipal também, em todas as instâncias, onde tem fórum, eu estou lá. Mas aqui eu estou representando o Fórum Paulista de Economia Solidária. E falando em economia solidária, o que é economia solidária? É um movimento social e econômico de geração de renda. Ele é tripartite, ou seja, composto de três partes: poder público, entidades de apoio e fomento e os empreendimentos de economia solidária. A economia solidária é uma alternativa de desenvolvimento factível da sociedade, que se